Leão, alinhar, livre decolagem, zona 0, vento 08, 0 graus, com 08 nós. Decolagem fixa, zona 0, 732. Adoro Gol 905 para táxi 111 a bordo, 2 horas e 55 de autonomia alterna Fortaleza. Indy Alpha, reporte com a espera do 10 pronto, ajuste agora no 012, boa noite 05. Confirma Indy Alpha? Indy Alpha, reporte com a espera da 10, na minha escuta, boa noite 05. Indy Alpha, reporta com a espera da 10, na sua escuta, boa noite 3226, decola os 39, controle 3935, bom voo e bom dia. 935, obrigado. Elevador Gol 194, 104, 104, 104. 104 está livre, Gol 994, chame táxi. Torre Gol 606, pushback 0633. 03 está livre, Gol 606, chame táxi. Contáxi 606. O professor da chegada, Mari TAP. Ok, boa noite TAP. Espera da 1 a 0. 105, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, mantém. Então 3226, contato roda na decolagem, sua para o 370, sai da PUCA. 370, subida da PUCA, contato 3226. O Gol 1896, confirma a PROC, ainda está mantendo? Um após Cogbu e após Trova. Aguardando a autorização. Aguardando a autorização, 537. ...09, torre 1186. 1186, grave. Web 6746, descend 2000 feet, on H1012. Clear final, report established, on localizer. This is 2006102, report established on localizer, MGS 5746. Gol 896 agora sob vetor, vai voar na proa 030, limite localizador. 030, limite localizador. 0, web, Papa Romeu Hotel, Kilo Mike, acendendo a identificação, direto Ilhéus, mantendo no 05, na escuta do controle. Ficou, direto Ilhéus, na escuta do controle. 1896, desça para 3 mil pés, ajusta no 012. 3 mil pés, 1012, 1869. No 896, direita para 045, nesta proa intercepta. 045 para interceptar, 896. E reduzido para 1970 mais. 1970 mais. Azul 4178, reduza para 2109. 4178, reduza para 2109. Zero, João, uma calagem, objeto 6746. 6746, complete final, call tower 118.6. Complete 118.6, 746. Cinco agilidade manobra, 5 autorizado. Afirmativo, 8. Tem cabeceiro no 0, agilidade, no 805. Anima Sena 190, 85. Para o táxi 994, será após 2 horas e 20 de Alvena, Salvador. Fazer o RNAV da 0? Agora negativo, gol no 896 direita para o 0620 para interceptar o localizador, reporte estabilizado em LS X-Ray. 0620, reporte estabilizado. 896. Web 6746, maximum side 1012. Continuing approach, standing by to land runway 15. 1012, 6746. Web 5809, solo 44, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após quilo até o pátio 3. Oceania 6258, desça para 050. Pátio 3, na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, Webjet 809. 805, livre decolagem no 0, vento 080 graus, 10 nós. Iniciando decolagem, 805. 1896, completo direita 070, nesta por intercepta, reposta estabilizada. Direita 070, repostamento estabilizado. 8 ou 9. O Edinho está com um toque totalmente visual, está de 82 com referência. 3 mil pés, ajuste 1012, azul 4178. 8 mil, 1012. Web 6746, clear to land, runway 10, the wind is 070 degrees, with 09 knots. Clear to land, runway 10, 6746. Runway 05, decolos 45, controle 1935, então bom voo e bom dia. 1935, bom dia, obrigado. 805. Torre Bom, 606, pronto, táxi, 4 horas e 40, Fortaleza 579. 057. Afirma. Índia Alfa, reporte ponto de espera, dono 0, pronto, vou no 606. Já pronto na Alfa, 606. Mais. 200, contém, 0. Controle Salvador, gol 805, bom dia, bom dia. Gol 1805, contato radar, tô para 370, cedo a PUCA. 370, PUCA, 1805. Gol 896, é estabilizado em LS X-Ray. Afirmativo. Gente, prossegue para 2 mil pés, aguardando transferência de comunicações. 86. Salvador, trip 5317. 10, ajuste no 012, livre LS, reposta estabilizada. 2 mil pés, no 012, livre LS, forma estabilizada. Ajustado com o TV. Gol no 896, torre 1186. 1186, 896. Boa noite. Oceania 6258, transmitou para sequenciamento. É, curva esquerda para o 030, limite ao localizador. 030, limite ao localizador. Nesta proa, desça para 3 mil pés, ajuste 1012. 3 After by Juliet, gate number 02, em my frequency. To via Alpha after Juliet 02 on your frequency 6740. Salvador, boa noite, prefere o gol 8 a 0. Perto, gol 896, ajusta no 012, confirme passar a travada. Baixo, travado, 896. Perto, gol 896, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus com 09 nós. 596. Cinco 3 1 7, na escuta, cópia. 10, conta 5317. Trip 5317, Belém, nível 380 autorizado, Pesulo 41. Após conforme o plano, decola da 10, curva esquerda na subida Momo, após Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme, Cogibo, e após Trova, aciona 5522, controle 119.35. Bem, 380, conforme rota do plano, decolagem no zero, curva esquerda, saída Momo, após Cogibo e Trova, transponder 5522. E controle 19.35, IP 5317. Nível 380, Upper Zulu 41, a rota 5317. Upper Zulu 41 no 380, o 5317. A remota chame pronto, 5317. Está pronto para o pushback, 5317. Na remota está livre, chame táxi, 5317. Ao usar o pushback, chamará para o táxi, 5317. Salvador, muito bom dia, Azul 4178, uma milha e meia do externo. Azul 4178, na aproximação, agora na pista livre, ajuste no 012. 012, aguarda, pista livre. No solo 50, prossegue táxi à direita na minha escuta via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Prossegue táxi à direita, Alfa e Juliette, na Juliette mantendo a sua escuta. Oceano 6258 estabilizada. Motivo. Complete final, torre 118.6, bom pouso. Oceano 6258. Temer? Oceano 6258. 6258, reporte timbre número 2, ajuste ano 012. 994, na escuta. Na escuta, torre. Na escuta, 994. Gentileza, poderia taxiar um pouco mais à frente, liberar a entrada portão 02 para o Boeing do WebJet, gentileza. Obrigado. Zero 5, chame Recife, 12545, alternado 12085. 2545, 2085, 105, bom dia. Zero 6, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantendo zero, 6, 0, 6. Salvador, trip 5317 para o táxi, sobe de 5-1, autonomia de 4 horas e alternação 1. Frequência autorizada, flight principal, India Alpha, reporte com esfera dono zero pronto, ajuste no zero, 1-2, 3-5-3, 1-7. Flight India Alpha, chamará pronto no zero, 3-5-3. 178, solo 53, libera a direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, na sua escuta, 4-1-3. Pronto na 1-0, vou no 606. 606, livre decolagem 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Vento, nós de decolagem 1-0. Meia, decolou 55, controle 19-35, bom voo e bom dia. 9-35, boa. Canâmia 258, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 1-0, 6-2-5. Uno 896, ingresso a Juliette, portão 1-0, portão 10. Portão 1-0, 1-896, ingresso na Juliette. Ascensão 390. Tá presente, Jama 390, com mesa. Quatro ali, mantém cabeceira 1-0. 0-4. 06, copiou a informação da presente com a Jamo? Está, a prova do Jamo da presente, 606. Então 01, estou observando a liberação do setor pelo Embraer da Trip. Parado na Índia, mas já vai se deslocar. Ah, agora sim. Legal. 58, solo 57, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, remota 1-4. Alfa, 1-4. Sinal 94, alinhar-se, nível de decolagem, pista 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Decolagem 1-0, vento 1-0. Tipo 53, 1-7, observa a rolagem do banho da Goa, após a linha, mantém cabeceira 1-0. A linha mantém a 1-0, após a decolagem de Goa. 4, decolou 59, controle 6935, tomou voo, bom dia. 935, obrigado, 94. A sua identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém 050. Voo no 994, contato radar na decolagem, sua para 350, sai da PUCA. 350 PUCA, voo 994. Signo 7, livre decolagem, pista no 020, 080 graus com 08 nós. Signo 7, decolo 01, no controle 3935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia, 5317. Controle Salvador, trip 5317. 5317, contato roda na decolagem, sua para o 380, sai da Momo. Momo 380, trip 5317. O trip 5317, após 2000 pés, autorizado a Prodmomo. 2000 Prodmomo, 5317. Voo no 606, chame Recife, 2545, alternado no 2085. 2545, 2085, 606, voo. Recife 20, Aracaju, Copião, 90, bom dia. 190 Aracaju, está autorizado para 3520, decola do 10, curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju, aciona 5527, controle 119, decimal 35. Novizena, decola da 10, Puca, Jamo, Caju, 5527, é o transponder, 7935, está 3520. Autorizado Itapu, TAM 3970. Com 3,17, suba restrito para o nível 3,40. Restrito 3,40, 17. No 994, chame Recife, 2545, alternado no 2085. Trip 5317, submantenha 340, chame Recife 12545, alternativa 12685. 2545-2085, Trip 5317, boa noite. TAM 3170, após Itape, vai descer para 2000 pés, ajuste Mi 12 e reporte localizador.